Do gueto pro gueto. Aham, é desse jeito. Como que eu faço pra ganhar dinheiro? Comprar comida, pagar as contas, gerar outra vida. Que seja exemplo, um talento que tormento. Que quer justiça, quer a paz a seu apego. Como que eu faço pra ganhar dinheiro? Comprar comida, pagar as contas, gerar outra vida. Se o que eu vejo é desemprego e sofrimento, quem ama a vida, as soluções surgem mesmo. No sufoco vou vivendo aqui e vou levando. Meu caminho é sem dono, secreto com os mano. Não perco tempo, tô rimando, tô pensando. Futuro chegando, a minha filha vai fazer 5 anos. Eu sei que rico demora pra ficar. Caminhada é de risco, é só pensar e ficar de boa. Instinto arisco, aqui na selva não perdoa. Quem rouba vizinho cria inimigo a vida toda. A caminhada é curtinha, dê conceito pros meninos. Chegando a remessa, cê soma tudo e distribui de pouquinho. O que não falta é candidato pra trampar. Se for pra somar, pode vir. Que pode nós precisa é estilo rap. Mas o rap salvou minha vida, então não fico brincando. Ponho a cabeça pra pensar, porque aqui você não luta. Cê não tem grana, a política te engana, o sistema te afunda. Como que eu faço pra ganhar dinheiro? Comprar comida, pagar as contas, gerar outra vida. Que seja exemplo, um talento que tormento. Que quer justiça, quer a paz a seu apego. Como que eu faço pra ganhar dinheiro? Comprar comida, pagar as contas, gerar outra vida. Se o que eu vejo é desemprego e sofrimento, quem ama a vida, as soluções surgem mesmo. Na verdade é o seguinte, ó, não é divertida a minha história. Na rima pra rimar não existe diferença pra quem tá no mesmo corre. Não vem falar que põe disciplina na Coab. Se desse lado sofre ninguém, dá oportunidade na TV fofocaiada, dá o meu. Bolado na falha aqui aos pouquinhos eu chego lá sem diferença. É assim que a gente pensa, sentido radial, Tiradentes, Vila Alpina, curva da morte, seguidores de experiência, vem ver se vale a pena, completa seu poema, sai na veja, mostra a cara, mostra a vida, tá mentindo pro meu povo, seu filho no convive, na bandida, na esquina, nós se vira, dá o clique, as puta até o chique, um Red Bull com whisky, clique, cleque, boom, vários convites na Coab, sem limites pra rimar. Como que eu faço pra ganhar dinheiro? Comprar comida, pagar as contas, gerar outra vida. Que seja exemplo, um talento que tormento. Que quer justiça, quer a paz a seu apego. Como que eu faço pra ganhar dinheiro? Comprar comida, pagar as contas, gerar outra vida. Se o que eu vejo é desemprego e sofrimento, quem ama a vida, as soluções surgem mesmo. Eu acredito no seguinte, a sua passagem foi estranha. Só ganha com fé quem representa a vila anda. A esperança é na criança por aqui onde se anda. Eu vi no olhar Adão e Eve a desgraça. Na praça tá envolvida a raça, a alma e as atitudes ao redor. A inocência pra você que tá no gueto, sempre alerta. A justiça cega, pode sangrar, fazer chorar. Mas família já não dá, é preciso estudar, escutar, principalmente na história de vocês. Eu acredito, eu tenho fé, vários fatos, muito tempo no lugar, eu sei qual é. Cê muda ou comete pecado pelas pessoas, se o amor circula, você vai ser feliz. É seu fiz, é sem sua homenagem, me diz, quem quis um dia ser feliz. Se o rap é compromisso, tá divino, é viagem. Como que eu faço pra ganhar dinheiro? Comprar comida, pagar as contas, gerar outra vida. Que seja exemplo, um talento que tormento. Que quer justiça, quer a paz a seu apego. Como que eu faço pra ganhar dinheiro? Comprar comida, pagar as contas, gerar outra vida. Se o que eu vejo é desemprego e sofrimento, quem ama a vida, as soluções surgem mesmo.